Faça ser legal e tô voltando pra você de novo. Mãozinho pra cima, Cuiabá. Que o nosso amor é eterno, duraria mais que um mês. Olha o que você fez, me deixou outra vez. Mas eu sou sem vergonha, se pedir volto de novo pra você. Eu tô saindo todo dia, bebendo e não é pouco. Mas se me ligar, eu paro de beber logo. Tu avisa que eu casei de novo todo dia. Você vê como eu tô lutando pra você de novo. Quem ama sempre é bobo. Avisa que eu casei de novo. Vamos. Que o nosso amor eterno duraria mais que um mês. Olha o que você fez, me deixou outra vez. Mas eu sou sem vergonha, se pedir volto de novo pra você. Eu tô saindo todo dia, bebendo e não é pouco. Mas se me ligar, eu paro de beber logo. Toda vida que eu casei de novo todo dia. Obrigado.